Antena Web Informação. Seja bem-vindo à Esquina do Jazz. Don't please my folks too much. Programa Rádio Câmara às quartas-feiras, às 22 horas, no Canal 1. Boa tarde, seja bem-vindo a mais um Antena Web Informação. Continuam a ser encontrados corpos no mar onde terá caído o avião ou com voo com cerca de 162 pessoas que fazia a ligação entre a Indonésia e Singapura da Air Asia. O avião, de procedência malaia, mas encomendado a uma companhia russa, estava em dificuldades de voo e pediu para alterar a rota. Pedido esse que lhe foi negado. Quando, aliás, não lhe foi negado, foi retrasado. Quando o pedido foi finalmente aceito, já era tarde demais, o avião já se encontrava fora dos radares. As caixas negras ainda não foram encontradas e tudo dependerá agora das condições climatéricas que estão a dificultar também a recuperação de cadáveres e de partes da fuselagem do avião. O avião deverá encontrar-se entre 30 a 50 metros de profundidade, mas ainda pouco se sabe sobre exatamente o que terá acontecido e os respectivos danos, bem como os corpos que poderão ou não vir a ser recuperados. Diz-se que serão 40, mas também há quem diga que não são tantos. As informações são, para já, contraditórias. Gasolina aumenta com a chegada do novo ano. Vai aumentar cerca de 3 cêntimos, fruto do novo imposto verde que vai entrar em vigor no nosso país a partir já deste dia 1 de janeiro de 2015. Assim sendo, a gasolina, que é o composto químico mais utilizado, o combustível mais utilizado, deverá aumentar até 3 cêntimos por litro. Benfica venceu o Nacional da Madeira e Futebol Clube do Porto, o Rio Ave, por 1-0. Cada uma das partidas não contou com mais do que um golo. No Estádio da Luz, o Benfica venceu com um golo de Jonas, logo no princípio. Já na segunda parte, o Futebol Clube do Porto conseguiu marcar o seu destino nesta Taça da Liga e na primeira parte, na primeira jornada da fase de grupos. O Futebol Clube do Porto mantém assim a liderança, juntamente com o União da Madeira, com 3 pontos cada um. Já o Benfica é líder do seu grupo, depois de bater a equipa do Nacional, como já disse, por 1-0. Pensionistas e trabalhadores que usufruem o salário mínimo vão ter um ligeiro aumento neste ano de 2014. Um ligeiro para os pensionistas, um mais expressivo para os trabalhadores. O salário mínimo nacional vai passar de 485€ para 515, um total de 4,1% a partir do dia 1 de janeiro de 2015. Este é o salário mínimo, uma atualização que já não acontecia há vários anos. Quanto aos pensionistas que recebem uma pensão aproximada de 259€, das mais baixas, deverão receber um aumento de 2,5€, correspondente a 1%, aumentando assim para 261€ a pensão mais pequena. As pensões medianas, que rondam os 275 e os 380€, não deverão sofrer qualquer aumento, mas também nenhum corte. Depois, as pensões mais altas terão também terão a mesma manutenção, aqui também com um ligeiro aumento, o aumento habitual que acontece ou que deve acontecer todos os anos. Quanto à função pública e todos os trabalhadores privados que vão receber entre o salário mínimo e os 1.500€, não deverão sofrer mais do que o aumento previsto, se bem que só o salário mínimo é que sofre, propriamente dito, uma alteração, um aumento de 4,1%. Depois, a partir daí, será como os patrões decidirem, mas não há qualquer ajuste por parte do governo sobre estes salários. Todavia, a partir dos 1.500 euros, o corte que foi feito há alguns anos, de 20%, para uma contribuição extraordinária, vai ser retirado. E, portanto, os salários vão sofrer, vamos dizer assim, na prática, um aumento de 20% a partir do dia 1 de janeiro de 2015. E 2014 foi o ano marcado pelo Estado Islâmico. Ganhou muito terreno no Iraque em pouco mais de 2 meses e tornou-se um poderio global a partir da segunda metade do ano 2014. Matou quase 2 mil pessoas na Síria e no Iraque desde que ali se estabeleceu um califado, algo que já não acontecia no nosso planeta Terra desde 1931, quando o último califado foi extinto. A Síria continua a ser o maior bastião das forças do Estado Islâmico, mas também porque aqui se encontra Bashar al-Assad, um dos principais opositores aos Estados Unidos da América. Com a pressão da União Europeia, fica difícil à Turquia tomar uma posição. Não quer por um lado, mas precisa por outro, porque a Síria faz fronteira com a Turquia. Também Israel está atento, ao mesmo tempo que a resolução sobre a Palestina foi vetada. Neste caso, era obrigatório que nenhum dos países com membros com poder de veto vetasse esta medida, e os Estados Unidos vetaram, como já era de esperar. Continuam a apoiar uma resolução pacífica e que contempla a existência de 2 Estados, Palestina e Israel, cada um independente do outro. Mas não com esta resolução, adiantou uma porta-voz do governo norte-americano. Com respeito à Coreia do Norte, o filme da Interview, o entrevistador está louco, está a causar uma contínua polémica. Os norte-coreanos ofereceram-se inicialmente para ajudar na investigação do ataque do ataque perpetrado à Sony, mas simultaneamente depois disseram que Barack Obama comportava-se como um macaco e retiraram esta disponibilidade para ajudar no combate, para ajudar na colaboração para encontrar a pessoa ou as pessoas que estiveram por trás deste ciberataque que deixou tanto a Sony como a Xbox fora do ar durante várias horas. O filme, ainda assim, que estreou no dia de Natal, rendeu só no dia de estreia cerca de 15 milhões de euros apenas nos Estados Unidos da América. O filme é também possível de ser visualizado a partir da internet. O Antenama Informação fica por aqui, mas vai regressar na próxima sexta-feira, dia 2. Boa tarde e até lá.